Nós tava tudo numa curtição, jogando smoke. Tinha terminado a nossa bebida, daí nós deu pro meu, daí meu irmão e o gente foram buscar outra bebida pra nós, tá meu? Quando vi, eles vinham voltando, quando vi, eles passaram uns guri aí e deu um tapa na cara do meu irmão. É embaçado a quebrada, o lugar onde eu vivo. Os homens no veneno, desce a vila dando tiro. Vejo faixas amarelas, 4-5 viatura. Um corpo atirado, esperando a sepultura. Aqui é natural, problema resolvido a bala. O clima é pesado, um campo de batalha. Dona de casa lamenta a falta de comida, enquanto o marido se chapa no boteco da esquina. Domingo, campo lotado, clima quente, torneio. Um dois rolou pancada, gritaria, tiroteio. Correria pra tudo que é lado, vizinho chama a polícia. Dentro da viatura, o Venturi e o Catita. Pia joga bola sem camisa, pé no chão, dando ponto no meio da lama, se banhando no valão. Sexta-feira, no meio da noite, no meio do frio, na serração, fumando maconha, tocando pagode, bebendo vinho de tubão. Viciado, muito louco, na fissura por uma pedra, roubando TV a cores, invadindo, pulando a janela. A vida aqui é foda, caralho, ninguém é rico. Só se vê carro importado com ladrão foragido. A trilha é quase sempre a mesma, choro e desespero. Casa mal acabada, batente não banheiro. Um barraco destruído, é só o que resta. Condenado ao sofrimento, a vagar nas ruas de terra. Meu irmão veio correndo, ah, meu, tomei um tapa na cara, meu. Tô tudo mordido, meu. Não vou deixar por assim, não vou deixar mesmo. E meu, tá, meu, já calma, eu vou beber, vou conseguir jogar no snooker. Ah, não vou deixar por assim, não vou deixar. E meu, passou esse cara, meu, ó. Meu, ah, não, vai ter volta, vai ter volta. E aí, meu, daí tá, meu, então vai ter volta, então vamos lá embaixo lá. Sobreviver nas ruas de terra é guerrilhar no Vietnã. Habitante da periferia reza pra ver um amanhã. Escorado no muro, só observando tudo que acontece, tudo que tá rolando. O Opala diplomata, o Monza na esquina, em busca do dinheiro, de pedra e cocaína. Meio dia, 5:30, bate o sino da escola. Moleque sai correndo, louco pra ir embora. Brincar de pé descalço, nas ruas de Arião, com a pistola de brinquedo, onde ladrão mata ladrão. Da PP3 a PP20, a história é sempre a mesma. Família em desespero, falta janta sobre a mesa. Dentro da escola pública, ensino precário. Atendimento é uma merda no centro comunitário. Pergunta pro Rigoto qual o futuro do meu povo, que vive de esmola, come resto no almoço. Sobreviva aqui na vila, um dia pra te ver. O que é ver mãe chorando, sem nada pra comer. Em meio a tiroteios, com sangue pelo chão, morando com mais 30 jogados no galpão. Quero ver se tu tem pulso, força pra suportar. Gambé de escopeta na fissura pra te matar. Toma soco toda hora quando trombo camburão. Quem vive na favela sobrevive a podridão. Quando ele veio o bando deles, daí nós fomos pra cima também. Daí seguido a gente dava, acho que uns dois passos pra trás e começou a disparar a arma em nós. Daí a gente deu uns 4-5 tiros, depois carregou de novo o calibre dele e seguiu dando tiro. Onde meu irmão falou, tomei um tiro no peito, tomei um tiro. Quando veio ele, bah, vou desmaiar, eu vou morrer, mas ninguém sabia se ele tinha tomado. Ele não falou nada, tinha tomado um fracasso antes disso. Eu sei quando escorreu sangue da boca dele e do corte, só que eu não vi, acho que não saiu da boca, saiu mais do corte, só que esparramou todo o corpo dele. Daí seguiu, chegou a polícia e um monte de pessoas desesperadas chorando, é um dos gêmeos. Aí eu me apavorei, Marina, chegou uma senhora e me consolou aí nós. Me consolou, fiquei quieto, mas não sabia o que podia vir, eu nunca vi ninguém tomando tiro e pra casa não tinha visto. Fiquei sabendo na hora que a minha coroa tinha me ligado, dizendo, traz o documento dele. Daí chegando lá, recebendo o fisquete de fracasso, e foi o fracasso que matou ele.